Thank you. 3601, Congonhas, nível... Tem um 340 autorizado, nível 340, via Pêzulo 10 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Pêzulo 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, depois direto Trive, após Trive, direto Pirassununga, Papai Índia, Romeu, e após conforme, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, e após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5113, controle 120, decimal 8. Prado, São Paulo, Congonhas, direto 340, via Pêzulo 10, Brite, da Pêzulo 16, direto para Motel do Lula, direto Brite, direto para o Lula. Decolada 10, descida da El, após da El, Leda Motiva. 5113, transponder, controle 120, 8. Então 2, chame pronto, 3601. Para pronto, 3601, chame táxi. Salvador, muito bom dia, 862, 51. Dia 6251. Formação Índia, prossiga. Atendendo informação Índia para cópia Guarulhos, nível 340. Dia 360, aguarde com a narração 340, 6251. 36, copia. 6251, Guarulhos, nível 360. Nível 360 está autorizado, via Pêzulo 10 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, após intercepta Pêzulo 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, após Trive direto Poços, e após conforme rota, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5114, controle 120 decimal 8. 360 para Guarulhos. Amplo 120, até bridge, amplo 16, por Belo Horizonte, bridge foto. Saída da Olinda Motiva. 5114, 1208 é o controle. Tá no 05, vai portar próximo. 462 Cona. Direita Índia e Alfa, ponto espera 1-0, torne 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-2, tem um bom voo e bom dia, tá 360-1. Bom dia, Dom Andrei, 601, na linda cola pista, 10, vento calmo. Cola pista 10, 301. onde é o Charme 62, ficou 1, 5, puxa o sinal. Tive 62, ficou no Charme Táxi. Calma, táxi. Decolou 24, chama o controle no 208, bom voo. Chamando o controle então, 3601. Controle Salvador, 33601, cruzando 11100. Tá 3601, contato radar, 340, saída da El. Subindo para 340, 3601. Meia zero um, suba restrito para o nível 320, apresente voando bridge. 320 voando bridge, então 3601. Salvador, bom dia, até 35. Beleza. Então, 3517, identifica a chegada a Golfo, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.012, na Golfo. Ataque Oxalé 6251, hoje com 148 a bordo. Vamos alternar o galeão com 5 horas e 20. Afirmativo. Altímetro no 012, bom voo, bom dia, 62, Chicono. Quando eu posso esperar, dá uma 01895, obrigado, até a volta. Bom dia. Então 3601, suba e mantém o nível 320, chama Recife, 1251, alternado no 3395. Certo, chamando o centro, Recife está 3601. Bom dia, Oxalé 6251, no próximo ao ponto de espera, tá pronto. Oxalé 6251, bom dia, linda, colapso 10, vento 310 graus, 03 mais. E aí, colada 10, 6251. Quente, o vento calmo. 6251, decolou 34, chame o controle 1208, bom voo. 08, bom dia, tá bom, obrigado. Bom dia, eu chamei a 251. Chamei a 251, contato radar 360, saída da EL. Pode voar, Neda? Por exato, da EL. Eda EL. LR 6251, sub e mantém o nível 340 restrito pelo centro Recife. 10h40. Pode ir. Então, 3517, desceu para 2000 pés, ajuste 1012, está livre LS, a porta estabilizada. 2000 pés, a porta estabilizada, 3517 da TAM. Sonar 6251, submantenha 340, chama Recife 1251, alterna 13395. 5133, pode ir, tá bom. Torre 1895 3517 3517 Torre Salvador, bom dia, 3517 da TAM, visual com a 10, baixar pra lá. Bom dia, Dom 3517, livre pouso no zero, vento calmo. Vento calmo, livre pouso, Dom 3517. Andrei 517, solo 46, livre à direita, chama no 219. Direito 219, 35. Voador, bom dia, 3517 da tarde. 3517, táxi livre Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette para o 02, 35.